Ok. A Ciri está saindo da casa da Raven Black Moon. Qual a diferença de tombo lá e bingo? Indo em direção a. Finança solta. Bom, voltando. Indo em direção à casa da Raven. Saindo da casa da Raven Black Moon. Indo em direção à casa da Kyra. Feliz e um pouco apreensiva, porque agora tem um novo companheiro que está maravilhado com a cidade de Valcária, com um mundo iluminado, um mundo brilhante que ele nunca tinha visto, já que ele vivia num local que era só escuridão antes. E a Ciri está um pouco apreensiva porque ela fez um pacto. E ela não sabe ainda quais as consequências desse pacto que ela selou. Tô folgada. Você falou que era só aquilo Que mesmo. trouxe o bichinho pro mundo. Quem falou? Uma voz que vem do céu, É, Inarton. exato. Essa voz está só na sua cabeça, você está louca. Entendi. Obrigada, hein? A Ciri não sabe as consequências. E a Ciri está andando em direção à casa da Kyra, intrigada pelo fato de ter perdido seus poderes. Então ela vai refletindo a respeito do que aconteceu e percebendo que a sua adaga deixou de ser negra e ela deixou de Oi? possuir o poder de enegrecer os objetos metálicos, porque aquilo era uma maldição imposta a ela pelo Ashtar Sheran. E quando ela fez o sacrifício maior que ela fez até então para salvar alguém de quem ela queria se vingar, Dá salgada? provou de uma vez por Também todas achei que tá um pouco salgada. que ela tem bondade em seu Já salva coração. com quatro, já falo com Edson. Bondade suficiente para recusar os poderes de Ashtar Sheran. Sim, com certeza. Recusando esses poderes, Não, não tem pelo diferente aqui dentro, que não tinha. ela recusou entregar a sua alma para ele. Tem pelo diferente que não tinha? Como ele desejava quando ele contatou ela pela última vez. Então assim ele entende finalmente que a maldição de enegrecer as coisas era uma forma de corromper a alma dela. E ela não sabe até agora qual que é a extensão dessa maldição, já que ela enegreceu a armadura da Lisbeth, do Theon, já que ela enegreceu diversos outros objetos que estão sob posse de outras pessoas ao redor do mundo. E já que uma espada enegrecida por ela foi recusada pelo capitão pirata Jolly Pickers. E ele disse que não queria aquilo nem que pagassem para ele. Assim sendo, agora que se ele conseguiu quebrar essa maldição, ela respira um pouco mais aliviada. Embora enquanto caminhe pelas ruas de Valcária, indo em direção à casa da Kai, ela ainda tente de alguma forma evocar esses poderes. Enquanto ela vai caminhando e tentando evocar seus poderes místicos, ela ouve um chamado em sua mente. Algo muito ancestral e primitivo faz contato com ela à medida que ela vai abrindo a sua mente, abrindo os seus pontos de energia em seu corpo, tentando buscar algum outro poder que esteja oculto lá. Ela se abre demais. E essa abertura sempre é uma abertura de duas vias. Quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. Quando o abismo olha para você, você pode olhar para dentro dele também. Um caminho de duas vias que a Ciri abriu muito tempo atrás. E agora, enquanto ela tenta buscar os seus poderes, ela acaba sem perceber abrindo esse caminho de novo e estabelecendo uma conexão que quase a matou e que se abre novamente. Quando essa conexão se abre novamente, se ele ouve uma espécie de um chamado em sua mente, uma voz que não pode ser reproduzida, pronunciada, um nome que não pode ser pronunciado ou sequer compreendido pelos mortais. Quando isso acontece, se ele sente em seu corpo um frio ancestral, quase congelando-a, ela vê sua visão escurecer e ela vai ao chão. Isso não é bom. Se ele desmaia nas ruas de Valcária, sozinha, acompanhada apenas de uma das piores companhias, um demônio, Não, diabo. Não dá mãe de um fome. diabo, tanto faz. Não, tô falando. Uma coisa do capeta, um cramunhão. Se ele desmaia, por quanto tempo ela não sabe. Mas em seu desmaio, ela tem uma visão. Algo controverso até de se dizer, já que a única coisa que ela vê é uma imensidão escura, desprovida de forma, desprovida de vida, desprovida de luz, desprovida de tempo, espaço, presente, passado, futuro. Desprovida de qualquer coisa. A única coisa que a Siri vê em sua visão é uma infinita, infindável imensidão vazia. Eu sei que isso é algo. Você sabe que isso é... não é algo. É mas é o que está antes do algo. Porque você teve essa mesma sensação tempos atrás, quando você tocou num objeto que não deveria ser tocado. Você se lembra de quando você se tocou num objeto que não deveria ser tocado? Uma pedra preta. Uma certa pedra preta. O que você está comendo aí? E você vê dessa escuridão infindável um poder emanando, invadindo seu corpo. Você concentra sua mente e consegue canalizar esse poder. Você canaliza esse poder e desperta novamente nas ruas de Valcária. Neve cobre uma pequena porção das ruas de Valcária. Uma neve sobrenatural, mágica, primitiva, ancestral. Ao seu lado, Quert, aflito, tenta te acordar, enquanto ele espirra com o seu nariz e seus chifrinhos congelados. E então, se ele finalmente desperta, de verdade, e se levanta, ela olha para os seus braços e vê tatuados neles runas estranhas de uma linguagem que não pode ser compreendida. Eu já vi numa espada. Pelos outros mortais, mas que agora você começa a dominar. Essas runas tatuadas em seu corpo, elas são negras, azuladas, e brilham, emitem um brilho azul claro. E à medida que você vai recobrando o fôlego, a consciência e o controle das suas funções motoras, elas vão desaparecendo dentro do seu corpo, dentro da sua pele. Elas somem da sua visão, mas você sabe que elas estão lá, dentro de você, como uma marca do poder com o qual você teve contato e que agora se canaliza através de você, o poder do vazio. Beleza. Mas por quê? Quando você se pergunta, você ouve a resposta em sua mente, naquele idioma que ninguém, nem o poder concedido por Ashtar Sheran, era capaz de compreender. Porque nós estamos retornando.